Caríssimos irmãos e irmãs, neste terceiro domingo da Quaresma, Jesus apela ao arrependimento e fala através de três imagens, duas delas tiradas da vida real e uma de uma parábola. Jesus começa por evocar dois episódios, a morte de uma série de galileus às mãos de Pilatos, no templo, e a morte de 18 pessoas, 18 infelizes que estariam a trabalhar na Torre de Siloé, mas ela caiu sobre eles e matou-os. E Jesus explica aos seus ouvintes que aqueles homens que morreram não eram mais pecadores que os outros seus contemporâneos. É um equívoco que Jesus vai tentando desfazer em outras ocasiões, por exemplo, a propósito do cego de nascença, quando lhe perguntam quem é que pecou, este ou os seus pais. O Nosso Senhor desfaz o equívoco, diz que não é assim, não há uma relação direta, necessária, entre os males, os infortúnios e os pecados pessoais. Mas depois de afirmar, de esclarecer os ouvintes sobre como devem olhar para esses dois eventos, esses dois momentos, Nosso Senhor acrescenta uma afirmação que nos deixa um pouco perplexos, quase que uma adivinha, que nos leva a pensar, a perguntar: mas Jesus, o que é que queres dizer ao certo? Porque Nosso Senhor acrescenta: e se vocês não se arrependerem, morrerão da mesma maneira. Jesus tinha acabado de dizer que não havia uma relação direta entre os pecados e os infortúnios, e agora parece que contradiz o que acaba de dizer. Sabemos que não é assim. Neste caso é mais ou menos simples. Jesus está-se a referir à morte espiritual. Aí sim que há uma relação direta entre o pecado, as más opções, o não ouvir a voz de Deus, o desobedecer a Deus e o resultado final, né, que pode ser desastroso. Por isso, Nosso Senhor convida-nos a mudar, né? Se não vos arrependerdes, arrependei-vos, né? É uma exortação. E com a parábola da figueira estéril, Nosso Senhor dá-nos uma grande esperança. A esperança de que Ele próprio está interessado em que nós nos arrependamos, que mudemos de vida, que passemos a dar frutos se não estamos a dar. Aquele vinhateiro que cuida da figueira pede ao dono do campo, da vinha, que lhe dê mais um ano de prazo. Vai cavar à volta da figueira, vai-lhe deitar adubo e daqui a um ano já falamos. Nós podemos pensar e devemos pensar que Jesus cumpre esse papel, exorta-nos, deita-nos adubo. O adubo às vezes pode não ser completamente agradável, como é óbvio, podem ser avisos, advertências que nos chocam um bocadinho, exemplos que nos causam um grande impacto, ou até infortúnios ou coisas que não correram bem e que nos podem servir para acordar, né, e perceber o que é que eu estou a fazer com a minha vida. Nesta semana, há uns dias, ouvi um relato de um millennial, de uma pessoa destas que nasceu no final do século XX, que, assim, de uma forma esquemática, são pessoas imersas no mundo digital, com uma expectativa de informação e entretenimento disponíveis em qualquer lugar, em qualquer altura. Ele dizia: depois de 20 anos, fui enganado. Prometeram-me tudo, satisfação sem limites, desfrutei de todos os prazeres, fiz as viagens exóticas estimulado pela pressão mediática, fui escravo dos likes dos meus posts, que devia colocar em cada etapa de todas as viagens. No fundo, segui o manual previsto para a minha geração. E depois de 20 anos, caí em mim e reparei que a minha vida não tinha qualquer significado, que não tinha feito nada de jeito, não amava seriamente ninguém, não tinha ajudado quem quer que fosse. Um dos motivos da sua conversão deveu-se ao facto de que duas das suas irmãs entraram em conventos. O rapaz, segundo ele próprio diz, converteu-se e mudou de vida e assumiu compromissos com causas grandes, uniu-se a Jesus. às vezes são precisos 20 anos para que possamos acordar. Nós pedimos ao Senhor que não demoremos tanto tempo, ou sobretudo que aproveitemos a quaresma para nos arrependermos. Na primeira leitura ouvimos o episódio da sarça ardente, que abria muito para meditar, mas eu queria simplesmente ficar com uma ideia. Às vezes o Senhor fala-nos não propriamente numa sarça ardente, mas através de conselhos, exemplos, acontecimentos, como dizia antes. Podia ser bom que nos perguntássemos quais foram as sarças ardentes destes últimos tempos, inspirações que o Senhor nos pode ter dado, ideias que nos fez passar pela cabeça e que, se as tivéssemos cultivado, talvez tivéssemos mudado algum aspecto da nossa vida. Todos já comprovamos que qualquer mudança é sempre difícil. Rezar um bocadinho mais, ocupar-nos um bocadinho mais dos outros, renunciar a algum gosto, fazê-lo uma vez ou outra não levanta grandes problemas, mas adquirir o hábito de não ficar presos às nossas insuficiências é muito difícil. Precisamos mesmo da graça de Deus, precisamos da sua ajuda, precisamos da graça constante. Não nos esqueçamos que na confissão, para além de nos perdoar os pecados, o Senhor também nos dá graça para que possamos perseverar no bem. Há um autor inglês que conta uma história bem bonita, mais ou menos resumida seria assim, a história de um homem que compra uma casa de campo, meia estragada, fala com um arquiteto para poder remodelar. O arquiteto pede-lhe licença ou carta branca para poder trabalhar à vontade e é-lhe dada. Mas, de repente, o dono da casa, o comprador, começa a arrepender-se, porque cada dia que chega lá, vê a casa cada vez mais destruída, paredes destruídas, janelas que foram ao ar, não há telhado, e aquele homem começa a ficar perplexo e com dúvidas sobre se teria contratado a pessoa correta. Mas, no final, o arquiteto apresenta-lhe um palácio. E o autor inglês, que é o C.S. Lewis, diz que isto é o que Deus quer fazer connosco. Se o deixarmos, se deixarmos que nos ponha adubo, que corte o que tenha que cortar, que nos arranque aquilo que é preciso arrancar, no final, a nossa vida, o nosso eu, será um palácio onde Deus possa habitar. Todos temos o desejo de que este tempo da quaresma não nos deixe igual como estávamos antes. Um sacerdote conhecido dizia algo que talvez nos possa ajudar a viver um bocadinho melhor estas semanas que nos faltam. Dizia que está muito bem as pequenas renúncias que todos formulamos no início da quaresma, não comer isto, não comer aquilo, para não falar exatamente já da abstinência prevista, não é? Mas o que a ele lhe parecia que poderia ser ainda mais útil era pequenas reformas que depois fiquem para depois do tempo da quaresma. Sei lá, se a pessoa é preguiçosa e não consegue nunca levantar-se a horas, claro que pode oferecer a Nosso Senhor este pequeno sacrifício de levantar-se a horas, mas também tendo no horizonte que é para ficar, que é uma mudança, uma pequena mudança, por amor a Deus, para sermos mais úteis, mas é para ficar para sempre. Pelo menos assim o desejamos. Na nossa oração desta semana, não deixemos de pensar que mudanças é que houve até agora, o que é que eu, com a graça de Deus, o que é que tu, Senhor, queres que eu mude? Que Nossa Senhora nos sussurre continuamente, não desistas de ti próprio, porque Deus não desiste. Não desistas de transformar a tua vida num palácio, ou melhor dito, de deixar que Deus transforme a tua vida num palácio onde Ele possa habitar. Assim seja.